4 062, no solo 05, libera a direita, alfa. E chame essa Juliette para ingresso no pátio 1, mantenha a minha escuta. Antes do... confirma, vai ser a remota? É, você vai taxar direto até o pátio 3 então, libera a direita, alfa, quilo, pátio 3. Ok, alfa, quilo, pátio 3, 4 062. O Gol no 805, tem livre decolagem, vento 140 graus com 9 nós. É livre decolagem, Gol no 805, pista no zero. O 606 ali mantém após a rolagem do 737 da companhia. Ali mantém o 606 após a rolagem. Salvador, já teria cópia do Gol 9714? Afirmativo, só um minuto. E aí, guardando. Selma, Bomba Vitor, repórter atingindo referências visuais para o cancelamento. Aparei, interna Bomba Vitor. 19-35, obrigado, boa noite. Vitor. 8 milhas norte de Salvador, chame a torre 118 decimal meia dúzia. 18-6, interna Bomba Vitor, boa noite, obrigado. Certo, até o pátio 3, atento ao sinalizador. 4062. O Gol no 9. Passou no 896, mas já está pronto para o pushback, confirme? Afirma, totalmente pronto, Gol no 896. Ok, está livre o pushback aguardando cópia. Autorizado push aguardando cópia, Gol no 896. Salvador, boa noite, Papa Romeu Serra, 9 Vitor. Repositor 84, stand by to copy to clearance. And we are fully ready for the startup and pushback. Ok, startup approved, call me ready for taxi. Startup and pushback, approved. Startup and pushback approved, standby for taxi, Europa 084. Gol no 794 para o pushback estacionamento, na posição 05 e posterior cópia. Tá livre, só aguarda a cópia. Livre o pushback, chame para o táxi. Senhor Novembro Victor, avistado, check trem. Baixar a travada. Livre pouso, pista no 7, 130 graus com 9 nós. Livre pouso, Serra Novembro Victor. Volume 06, livre decolagem, 130 com 9. Livre decolagem, 606. Volume 896 da Gol, cópia. Pronto, cópia, Volume 896. Salvador João Pessoa, nível 370, aerovia pelo ISC 58. Pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Código 5070, controle 19 decimal 35. Autorizado nível 370 para João Pessoa, 358, decola com curva à esquerda na Puca, Aracaju. Transponeu 5070, controle 19935, Gol 1896. Chame para o táxi. 1896. Colado aos 10, chama o controle 119 decimal 35. 0935, 606. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, Gol no 606. Passou 1500. Gol no 606, submantenha nível 350, estão sob vigilância aberta. 350, 606. 8 no solo ao sul 1, qual o estacionamento? Brigada EBPA. Ok, táxi à direita, boa noite. É, boa noite. Voo 714 para cópia. Prova para cópia, 714. Salvador Aracaju, nível 230, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju, acione 5072 e o controle 119.35. Autorizado Aracaju 230, pistão no zero com curva esquerda, saída é Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5072 e o controle 119.35. Chame ponto para o táxi. Chama para o táxi, vamos, 714. 805, chame Centro Recife agora, frequência 12685. 2685, obrigado, boa noite. Boa noite. Europa, 84, ready, taxi. Stand by, Europa, 084. Standing by. Sou 96 para o táxi com 177 a bordo, autonomia de 2 horas e 37 minutos, alterna Fortaleza. Ok, o 1896, táxi à direita, reporte alinhado e pronto na cabeceira 10. Autorizado táxi e alinhar visto 10, vai a porta pronta, por 1896. Bom, 1794 para o táxi com 129 a bordo, alterna Recife, autonomia 2 horas e 4. 1794, táxi à direita, número 2, informe no ponto espera pronto. A direita como número 2, chama pronto no ponto espera, 1794. Europa 084, right to copy. Boa, recebo. Go to Lima Echo Mike Delta, flight level 310, via flight plan route, take off from runway 10, left turn, Puka departure and Zipa transition, and squawk 5065 and departure control 119.35. Zero passive exposure to extension Madrid via correction. Flight level 310, flight plan route, take off runway 10, left turn, standard from departure, Puka transition CPAR, spoke 5065 and frequency 119.35 when airborne. Europa 084, taxi approved until holding point, runway 10, coming ready for takeoff. Taxi to the holding point of the active runway 10 and we'll call you back. 1896 tem livre decolagem, vento 130 graus com 8 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, 1896. 1606, chame Centro Recife, frequência 12685. 2685, muito obrigado, amigo. Tenha uma boa noite, bom trabalho. Bom descanso, boa viagem, companheiro. Obrigado. O 1714 está pronto no ponto 0 da 10. Ali mantém o 1714. Aí mantém o 1714. Chame o controle 119.35. 119.35, voo 1896. controle Salvador, boa noite, 96. 96, está sob vigilância, submantenha nível de voo 370. Nível 370, boa noite, 96. Bruno 714, tem livre decolagem, vento 130 graus, 089. Livre decolagem, ano 0, gol 1714. Line up and maintain. Line up and wait, 0-5-0-8-4. Decolou, passando 1.500 pés. Alzuno 8, chama o controle, 1935, bom dia, 1714. 1935, bom dia. 14 Salvador, bom dia, 1714, passando 1.800 pés. 1714, está sob vigilância, submantenha nível de voo 230. 230, 1714. Brazil 84, clear to take off runway 10, the wind is 130 degrees, 05 knots. Clear for take off on the runway, Brazil 84. V6, chame centro Recife, frequência 12685. 2685, vou no 896. Salvador, boa tarde, Europa Zero 84. Europa 084, climb and maintain, flight level 310, and the radar contact. Up to 310 on the radar, contact Europa 084, obrigado. Small 35. Europa 084, Salvador Tower. No 714, chame Centro Recife agora, frequência 12685. Recife 12685, boa noite. Papa 084, contact Recife Center, frequency 126.85. 12685, Europa 084, obrigado, boa noite. Oi. Victor, boa noite, é o F6746. Formação Charlie, descendo até 1950 na Mare Prodimare. Objeto 6746, pista agora em uso 17, pista 1028 impraticável, da presente proa do NDB Salvador para o procedimento NDB, pista 17. Altímetro 1014. Poxa, senhor. Então, pista em uso agora é 1.07. A gente consegue comprar do NDB de Salvador. E 1.04, 6746. Mantenha a descida até 1.50. Só para 2.000 direto, altímetro 1.0, 1.04. Tá combinado, 2.000 direto, 1.0, 1.04, 6746. Obrigado, senhor.